escala no Rio Grande, minha China prometida. Amanhã de madrugada eu estarei de partida. Não posso viver ausente da minha prenda querida, pois sem ela não consigo ser feliz na minha vida. No meu pingo marchador vou chegar abrindo ala. Vou buscar minha gaúcha pra ver se a saudade exala. Para minha garantia, se alguém me pisar no pala, vou levando meu revólver, cinturão cheio de bala. Gaúcho que tem amor, não tem medo do perigo. Na garupa do meu pingo, quem eu amo vem comigo. Sei que ela não me esquece, esquecê-la não consigo. Quem ama sempre saudade, a saudade é um castigo. Estou sentindo no peito, coração batendo aflito, suspirando noite e dia, porque vivo tão solito. Estou mesmo decidido buscar minha companheira. Ela terá que ser minha, mesmo que seus pais não queiram.